vestida de roda morena, espante esse mal, solidão. Venha que a roda catira morena lhe chama. Dance até que essa gente aprenda na dança esse refrão. Nada de se aquietar. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Lá pra aquelas bandas em que nasceu meu bisavô, e Goiás, foi por lá que ele viu pela vez primeira esses palmas bate-pés que sacode a tristeza e a solidão e faz o suor escorrer pelo corpo. Bate-pés e mãos, gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Gira, roda, catira. Na cozinha já temperei um bom pirão e botei muita água no feijão. Quando a fome bater, oi morena, essa gente nem vai comer se essa roda catirande segurar essa gente de pé. Oi, a roda catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Meu bem querer, quando eu for, não chore que eu volto antes do dia nascer. Meu bem querer, meu bem querer, quando eu for, não chore que eu volto antes do dia nascer. Meu bem querer. Venha vestida de roda morena, espante esse mal, solidão. Venha que a roda catira morena lhe chama. Dance até que essa gente aprenda na dança esse refrão. Nada de se aquietar, gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catirande. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira. Roda, gira, catirande. Gira, roda, catira.